Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, amigos, muito boa noite. Hoje é uma noite especial na Neo Rock Zone. Pela primeira vez a gente vai tocar alguma coisa que não é rock and roll. Na verdade, o blues tem várias raízes e tem bastante a ver com o rock. Mas hoje a gente vai fazer, então, uma noite só de blues e soul aqui na Neo Rock Zone. Hoje é dia 26 de outubro, são 8 horas e 1 minuto. E eu queria falar para vocês que o blues, ele é um estilo musical originado no extremo sul dos Estados Unidos, com raiz nas tradições musicais africanas, música folk europeia, músicas de trabalho e músicas de trabalho afro-americanas. Ele data do final do século XIX. Então a gente vai começar a noite de hoje com um cantor e guitarrista americano, nascido em 53. Ele está na ativa desde 74. Ele começou a sua carreira musical no colegial na Virgínia e a sua primeira banda chamava-se One Way Street. Seus ídolos eram Albert Collins, Freddie King e Muddy Waters. A gente vai começar a noite de hoje então com Robert Cray, Smoking Gun. We'll be right back. Robert Cray para iniciar a noite de hoje de Blues e Soul aqui na Neo Rock Zone. Não sei se vocês notaram aí, mas o nosso fundo musical hoje também está diferente. Ele é apenas um blues para acompanhar a noite, para a gente ouvir esses sons maravilhosos aí dos Estados Unidos. E agora, esse cantor, compositor, guitarrista e produtor nasceu em Berkeley, Mississippi, em 1925. Ele inventou um estilo sofisticado de tocar sua guitarra com solos baseados em string bending e vibratos, que influenciou muitos guitarristas. Ele nasceu em uma plantação de algodão e chegou a trabalhar com algodão quando jovem. Nos deixou em maio de 2015 com complicações no coração. A gente vai com o grande, o inesquecível B.B. King com Midnight Believer. Tells us everything. Rock Zone, your online radio station. O grande B.B. King aqui na nossa programação de hoje, especial de Blues e Soul na Neo Rock Zone. São 8 horas e 11 minutos e a gente continua com a nossa programação. Agora a gente vai ouvir um cara que, além de cantor e compositor, esse americano da Geórgia era um caçador de talentos e considerado um dos maiores vocalistas na história da música popular americana. Aos 15 anos, ele deixou a escola para ajudar a família. Trabalhou na banda de Little Richards, que era chamada The Upsetters, e tocou em shows de talento pelos prêmios em dinheiro. Ele é considerado um dos maiores do soul. A gente vai ouvir então Otis Redding com Try a Little Tenderness. Young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness, yeah. You know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess, yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear, yeah. You won't regret it, no, no. Young girls, they don't forget it. Otis Redding para continuar a nossa noite de blues e soul aqui na Neo Rock Zone. Esse foi Otis Redding com Try a Little Tenderness. São 8 horas e 15 minutos. Você está com a Neo Rock Zone no especial Blues e Soul, hoje dia 26 de outubro. E agora a gente vai com uma americana nascida em Bloomfield Hills, em Mississippi, 1942. Cantora, compositora e pianista, ela começou a carreira ainda criança cantando gospel no coral da igreja de seu pai. O pai dela era o ministro da igreja. Ela gravou 112 singles que entraram nas paradas, 77 deles entraram nas Hot 100 da Billboard, 17 singles de pop que entraram na Top 10, 100 músicas nas paradas de Rhythm and Blues, sendo que 21 delas alcançaram o número 1. ela acabou se tornando a artista feminina que mais esteve nas paradas da história. A gente vai ouvir então a incomparável Aretha Franklin com You Make Me Feel Like a Natural Woman. Foi a incomparável Aretha Franklin com You Make Me Feel Like a Natural Woman aqui na Neo Rock Zone. Grande som, esse som foi gravado ao vivo no Kennedy Center em 2015, foi uma homenagem a Carole King, e na plateia estava Barack Obama, esposa e muitas pessoas importantes, e ela fez esse show inesquecível 2015. E agora a gente vai ouvir uma pessoa chamada Chester Arthur Burnett. Esse americano foi cantor, guitarrista e gaitista de White Station, Mississippi. Só um minutinho aqui que teve um problema. buscar. Com uma voz marcante e uma presença física característica, ele é um dos artistas de Chicago Blues mais conhecidos. O nome dele, Chester Arthur Burnett, mas ele era mais conhecido como Howlin' Wolf. A gente vai ouvir então Smokestack Lightning. Sensacional aqui na Neo Rock Zone. Essa é a noite especial de Blues e Soul. Hoje, 26 de outubro, são 8 horas e 24 minutos e a gente está curtindo o melhor do Blues e do Soul nesta noite. Eu queria convidar vocês para acessar as nossas redes sociais, deixar o seu recado, o seu pedido, pedido de especiais como esse que a gente está fazendo hoje. Então, no Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone. Entre lá, deixe seu pedido, sua reclamação, sua sugestão, tudo que vocês quiserem falar com a gente, falem através das nossas redes sociais. Legal? Então agora a gente vai ouvir um cantor e compositor de Clarksdale, Mississippi. Ele nasceu em 1931 e teve uma curta carreira. Ele ficou conhecido como The King of Soul pelos seus vocais diferenciados e a importância dentro da música popular americana. Suas contribuições musicais ajudaram no surgimento e ascensão de Aretha Franklin, Bobby Womack, Al Green, Curtis Mayfield, Stevie Wonder e Marvin Gaye. Ele foi muito importante para a música. A gente vai ouvir então Sam Cooke com You Gotta Move. You gotta move, you gotta move. Oh, you gotta move. Baby, you got to move. If you keep on mistreating me, baby, you got to move. said, you gotta move, you got to move, move on, oh, you got to move. If you keep on dogging me, baby, you got to move. My mother told me long time ago, watch out for women, oh, they can hurt you so. And if you keep on hurting me like you do, and you gotta move, I said, you gotta move, you got to move, move on, oh, you got to move. Now if you keep on dogging me around, you gotta move. Let me tell you, I love you, baby, to my heart. You keep on mistreating me, oh, we got to part. I hate to let you go, baby, but oh, you got to move. Let me tell you one more time, you gotta move, gotta move, get away from me, baby, oh, you got to move. Now if you keep on hurting my heart, girl, you gotta move, one more time, move on, you got to move from me, baby. Oh, you gotta move. I hate to let you go, baby, but oh, you got to move. Grande Sam Cooke na noite de hoje de Blues e Soul aqui na Neo Rock Zone. Essa foi You Gotta Move. Agora a gente vai com um americano de New Hartford, estado de Nova York. Ele nasceu em 77, cantor, compositor e guitarrista. Com apenas 12 anos, ele abriu um show por B.B. King. Nos últimos 13 anos, lançou 15 álbuns, sendo que 11 deles alcançaram o número 1 na parada Billboard de Blues. Ele já tocou com Stephen Stills, já tocou com Eric Clapton, Foreigner, Buddy Guy, Stevie Winwood, Warren Haynes, entre muitos outros. Ele foi indicado ao Grammy em 2013. Então a gente vai ouvir agora Joe Bonamassa com Different Shades of Blue. On your face, your whole damn life. Joe Bonamassa, um grande som desse guitarrista virtuoso de blues aqui na Neo Rock Zone, hoje no nosso especial de blues e soul. E agora a gente vai ouvir uma parte de uma das melhores trilhas sonoras de soul music que tem por aí. Um programa desse hoje não poderia faltar esse som que a gente vai ouvir e essa trilha sonora. É um filme de 91, irlandês-inglês, dirigido por Alan Parker. Os atores do filme foram escolhidos pelas suas habilidades musicais. Ele é baseado no livro de Roddy Doyle, de 1987. Após o filme, os atores formaram uma banda real que excursionou o mundo tocando soul. Eu tive até a sorte de assistir o show deles em 96 no Tom Brasil, nunca vou esquecer. Então a gente vai ouvir com a trilha sonora do filme The Commitments, Andrew Strong cantando Mustang Sally. Mustang Sally, guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby, guess you better slow that Mustang down. Radio Station. Aí tivemos Andrew Strong, vocalista do The Commitments, cantando Mustang Sally. Essa música, na verdade, é de Mack Rice, escrita em 1965, mas ela ficou muito mais conhecida com o cover de Wilson Pickett no ano seguinte, 1966. E agora a gente vai com esse americano de Dallas, nascido em 1954. Ele era vocalista, guitarrista e produtor. Sua carreira de sucesso durou apenas 7 anos, mas é considerado um dos mais influentes guitarristas que serviram o blues nos anos 80 e reviveram o blues nos anos 80. Ele começou a tocar guitarra com 7 anos e em 71 saiu do colegial, largou a escola para tocar. Ele teve aulas com Jordan Kell, ganhando um lugar na banda de Mark Bennell. Ele nos deixou em 1990, em um acidente de helicóptero aos 35 anos de idade. A gente vai ouvir então Stevie Ray Vaughan com Change It. Stevie Ray Vaughan com Change It aqui na Neo Rock Zone, Hoje, dia 26 de outubro, são 8 horas e 43 minutos e nós estamos transmitindo um especial de blues e soul nesta noite. E agora a gente vai ouvir um americano do Alabama, vocalista de soul, rhythm and blues e rock, além de compositor. Ele foi uma grande influência no desenvolvimento do soul music americano. Ele gravou mais de 50 músicas que entraram nas paradas de rhythm and blues, muitas entrando na Hot 100 da Billboard. Ele entrou para o Hall da Fama do Rock em 91 e infelizmente nos deixou em 2006, aos 64 anos. A gente vai ouvir então Wilson Pickett com Land of a Thousand Dances. 1, 2, 3 Impossível de ficar parado, é muito dançante, esse é o som, na verdade esse é mais um funk de Wilson Pickett, mas entrou no programa de hoje especial de blues e soul aqui na Neo Rock Zone. Eu queria falar para vocês um pouco do nosso parceiro, é o site Big Rock and Roll, o endereço dele é o www.bigrockandroll.com, lá você encontra notícias do rock, promoções, reviews de shows, eles estiveram agora no show do U2 nessa última semana. E além, é claro, da rádio ao vivo, a rádio Big Rock and Roll, que fica 24 horas no ar com os melhores clássicos do rock, assim como a gente toca aqui na Neo Rock Zone. Então entre lá, curta o site www.bigrockandroll.com e ouça a rádio ao vivo além da Neo Rock Zone. Valeu? É isso aí. Agora a gente vai ouvir então o pai do Chicago Blues moderno. É assim que esse americano do Mississippi é mais conhecido. Ele é vocalista, guitarrista e gaitista. Aos 17 anos ele já fazia covers de Sunhouse e Robert Johnson. Sua influência na música foi enorme, não só no blues e no rhythm and blues, mas também no hard rock, no folk music, no jazz e no country. O nome dele é McKinley Morgan Field, mas ele é mais conhecido como Muddy Waters, Hoochie Coochie Man. The gypsy woman told my mother before I was born, I got a boy child coming. He's gonna be a son of a gun. He's gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know. what this all about, but you know I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. I got the John the Conqueror. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls lead me by my hand. Then the world I know the hoochie coochie man, but you know I'm here. On the 7 hours, on the 7 day, on the 7 month, the 7 doctors say he was born for good luck, and that you see, I got $700. Don't you mess with me, but you know, yeah. Your online radio station. Aí a gente teve o grande Muddy Waters com Hoochie Coochie Man nessa programação especial da noite de hoje com Blues e Soul aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai com um americano nascido na Carolina do Sul. Ele era vocalista, compositor, pianista e muitas vezes citado como o Godfather of Soul. Sua carreira durou mais de 6 décadas e influenciou vários gêneros musicais. Ele nos deixou em 2006, aos 73 anos, e a gente vai fazer uma pausa no blues e no soul para ouvir o funk de James Brown com Living in America. Got to have a celebration. Satan. Aí, esse foi o grande James Brown com Living in America aqui na Neo Rock Zone, nesta noite especial de blues e soul, que já está terminando, na verdade, são 8 horas e 56 minutos, e a gente vai fazer a nossa última música da noite. A gente vai então com um cara que é natural de Chicago. Esse americano foi vocalista, compositor, guitarrista e produtor musical, e é um dos mais influentes músicos por trás do soul e da música afro-americana com consciência política. Ele alcançou o sucesso inicialmente no final dos anos 50 com o The Impressions durante o movimento dos direitos civis. Em 90, ele ficou tetraplégico após um equipamento de iluminação cair sobre ele durante um show no Wingate Field em Flatbush, Nova York. Ainda lançou mais um álbum em 96, vindo a falecer em 99 devido a complicações decorrentes de diabetes tipo 2. Então, para terminar a noite de hoje, a gente vai ouvir Curtis Mayfield com Superfly. Street. his dream. What does it mean? He wouldn't know. Can't be like the rest, it's the most he'll confess. But the time's running out and there's no happiness. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune bye-bye. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Curtis Mayfield com Superfly para fechar a noite de hoje no especial de Blues e Soul aqui na Neo Rock Zone, 26 de outubro, são 9 horas e 1 minuto e eu queria agradecer todo mundo que ouviu esse nosso programa especial. Um abraço a todos, até a semana que vem, valeu, até mais.